as distrações, os meus olhos estão em ti. Minha devoção, minha porção e o meu carinho estão em ti. Sei que fui criado para te adorar, Senhor. Sei que fui criado para adorar.